Eu estou recebendo aqui no estúdio ele que é presidente da Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu, a ACIF, a entidade mais tradicional, né, no âmbito empresarial aqui na região de fronteira, Faysal Ismail. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Satisfação recebê-lo aqui para falarmos justamente de uma marca importante, né, para a entidade. A ACIF está atingindo a marca de 1.500 associados? Exatamente, né? Com muito orgulho nós conseguimos chegar a 1.500 associados dentro da cidade. É uma meta que nós tínhamos colocado para esse semestre, atingimos antes do tempo, e agora a nossa meta até o final da gestão são 2.000 empresas, né? Então nós vamos correr atrás disso. A equipe comercial, como todos da ACIF, estão de parabéns pelo atingimento da meta, e sucesso a todos aí que vão conhecer o modelo de negócio da ACIF, os benefícios, os serviços que ela tem para todas as empresas. E é uma marca de 1.500 associados, isso inclui empresas, profissionais liberais, enfim, é uma ampla categoria ali também, isso, né? Nós estamos agora com a adoção, né, da MEI, né? Nós até brincamos ali no sistema Netflix para MEI, né? Todas as MEIs do município, elas podem se anexar à ACIF com um ano, né, sem custo algum, para que experimente realmente os serviços da ACIF, e se for benefício ou não, ela continua depois nesse trabalho pagando um custo aí de R$ 9,90 por mês, um custo bem baixo, né, para você ter todo o benefício e essa nova gigante estrutura que está aparecendo logo logo aí para todos terem o benefício. E vamos falar um pouquinho dos serviços, né, que são oferecidos aí pela ACIF, porque a gente sabe que historicamente a ACIF tem tido um papel importante no âmbito empresarial aqui na cidade, né? É uma entidade conhecida, representativa, mas muitas vezes as pessoas desconhecem justamente quais são os serviços, né, que estão à sua disposição como associados. Como é que está o catálogo hoje da ACIF? O que é que a ACIF pode proporcionar a quem se associar? São vários os serviços, dentre os principais nós temos aí o NutriCard para todos os colaboradores da empresa poder participar, né? Muitas empresas ainda usam serviços de outras localidades, sendo que nós temos esse benefício, a melhor custo, benefício local hoje, né? Nós temos a nota fiscal eletrônica, que é uma ferramenta fantástica também na ACIF, também com custo melhor aos empresariados locais. Nós temos ali o SPC Serasa, com um banco de dados enorme localmente, que dá aquela proteção ao crédito nesse comércio local também, para que todos os empresários possam utilizar, desde o pequeno, do médio, do grande empresário. Os serviços são vários, né, e cada vez mais nós estamos lançando serviços novos aí para a praça. E você me falava até da questão da digitalização, né? Que vocês estão investindo aí cada vez mais nessa questão da parte digital mesmo. Exatamente, esse era um dos projetos da nossa diretoria, né? Era digitalizar toda a ACIF. Então nós estamos aí com um software novo dentro da operação. Toda a equipe está se envolvida ali para aprendizado, para depois trazer benefícios na apresentação de resultados aos associados. Também trabalhamos agora com ferramentas digitais, seja na parte de redes sociais, seja na parte de WhatsApp, para que essa relação de aproximação do associado seja mais interativa e mais diária. Pois é, foi fundamental realmente esse processo todo. Agora, né, a gente vem acompanhando até ao longo do tempo um processo de modernização da ACIF, né, que passa até pela estrutura física. Muita gente pergunta como é que está hoje o prédio novo que está sendo construído ali, qual que é a previsão de inauguração, o que é que vocês estão trabalhando? A grande surpresa é que não é o prédio da ACIF, sim vai se chamar Centro Integrado de Desenvolvimento Regional. Então, o Centro Integrado de Desenvolvimento, ele vai compor várias entidades, né? A gente estima em torno de 14 a 15 entidades. Entre elas, nós teremos ali uma parte grande do turismo dentro, o Sebrae vai ter um PA ali dentro, teremos o Sicoob com a sua controladoria ali dentro, entre outras entidades que estarão participando juntos conosco. Isso faz com que a localidade seja realmente um polo empresarial da nossa região. E é um prédio que fica ali no mesmo terreno onde funcionava antes, né, a antiga sede, né, na rua Padre Montoya. Padre Montoya, né, e ali vão ser 3.700 metros com várias salas de reuniões, um pequeno anfiteatro para pequenas palestras, até 300 pessoas. Então, isso faz com que o empresariado tenha esse benefício e explore isso, né, cada dia mais em seu benefício com a equipe, com a sua estrutura que ele é associado. E já tem data prevista? Vocês estão trabalhando aí com uma data para inauguração desse empreendimento? Nossa previsão é o final de junho, né? O final de junho, na última semana ali, para o dia 27, é a estimativa mais próxima que nós temos para estar inaugurando o prédio. E vamos estar aqui colocando em primeira mão também a data quando tivermos cravado o convite para que toda a comunidade possa participar e prestigiar conosco. E olha, é uma ação aí que valoriza, inclusive, né, uma área, né, aqui da cidade de Foz do Iguaçu, enfim, um prédio aí que tem também unidades residenciais, né, enfim, a ideia que vocês tiveram até quando lançaram o projeto era de que fosse uma construção que se pagasse, né, até com múltiplos usos, né? É, isso é bem verdadeiro e trazendo, assim, a transparência da nossa gestão, como todas as outras, hoje o prédio ele tem 68 apartamentos, é um investimento... acima de 30 milhões de reais nesse prédio. A estrutura da CIF são mais de 6 milhões de reais investidos, né? Então, nessa envergadura, a CIF ela se comporta com a responsabilidade que ela tem perante a sociedade civil organizada junto aos seus associados. A gente, então, traz para esses associados e para essas entidades que são parceiras a envergadura que a CIF tem que se posicionar como são as boas associações comerciais do Paraná presentes também, seja em Cascavel, Maringá, Londrina e outras. Ontem teve reunião ali do Conselho da CIF, uma prestação de contas até da gestão? Isso, teve uma assembleia, né, de prestação de contas do ano 2018, né, onde tivemos ali vários diretores e conselheiros acima de 50, foi um sucesso total, é muito gratificante participar de reuniões corporativas que a gente vê o empresariado participando, motivado, e depois fizemos uma breve confraternização, e isso faz com que a gente possa cada vez mais trocar informações e fortalecer a nossa entidade como uma das bases, né, representativas do empresariado. Eu tenho aqui até informações, né, de que esses 1.500 associados da CIF geram mais de 17 mil empregos no município. Enfim, exatamente. Isso demonstra justamente o peso, né, da associação em qualquer discussão envolvendo o meio empresarial aqui na cidade, né? Exatamente. E esses 17 mil funcionários significam aproximadamente 30% da receita, né, dos funcionários hoje trabalhando em Foz do Iguaçu. Isso é muito relevante, né? E a nossa meta é cada vez aumentar mais isso, né? Nós sabemos da nossa responsabilidade e junto com vários órgãos, como Estado, Prefeitura, nós estamos trabalhando para que consigamos cada vez mais gerar emprego e renda nessa nossa região. E a gente vê que ao longo até deste ano agora, no ano passado também, algumas mudanças na legislação local foram feitas até com relação a tentar desburocratizar algumas ações aqui em Foz do Iguaçu. Tem até um projeto agora em tramitação na Câmara, mudando alguns pontos do Código Tributário do município. Enfim, como é que a CIF faz essa articulação até com o poder público para levar alguns dos interesses, algumas das necessidades do empresariado? A CIF participou junto à Prefeitura no Destrava Foz, em alguns momentos, no Banco do Empreendedor, na sua montagem, nas sugestões dentro, tanto que o centro de compras ele vai estar dentro da estrutura do Centro Integrado de Desenvolvimento, né? Isso faz com que essa parceria público-privada seja saudável e construtiva. A gente sabe que não existe poder público sem o privado eficiente, né? E esse compartilhamento de ideias, de cabeças e de gestão são as melhores cidades que conseguem unificar isso e assimilar para que isso seja verdadeiro e na prática funcione, né? A gente tem trabalhado bem com uma agenda positiva com a prefeitura a cada 4 meses, né, em média, para que a gente traga as demandas das regiões da cidade. Nós trabalhamos nas primeiras reuniões o Distrito Industrial, onde foi atendido na grande maioria das suas colocações. Agora estamos com uma relevância na Vila Portes. E na próxima reunião que nós pretendemos marcar em breve com a equipe da Prefeitura, é com a região da Vila, né? Aqui em primeira mão já dizendo, né, que serão as demandas da Vila para que essa próxima reunião, que é a agenda positiva que nós chamamos com o poder público, ela seja próspera e consigamos aí cada vez mais atender o nosso associado e as regiões do comércio da cidade. E claro que eu não vou lhe pedir agora um exercício de futurologia, né? Mas a gente sabe que o mercado ele dá sinais, né? A gente vê aí, por exemplo, com relação à geração de empregos, janeiro e fevereiro foram meses positivos, março houve uma diminuição, né? Tivemos mais demissões do que contratações. Como é que você avalia esse começo de ano aqui em Foz do Iguaçu? Que projeções podem ser feitas até para o restante do ano, pensando na nossa economia local aqui? Essa mudança de governo, ela já foi interessante, né? Deu uma oxigenação. a gente vê que tem muita decisão aguardando a legislação da Previdência ser aprovada, né? Eu muita não acredito, gente cautelosa ainda, né? Eu não acredito que só essa mudança vá mudar o país inteiro, isso é surreal, né? A gente sabe que tem muitas variáveis que podem afetar isso. Eu acredito no empresariado, que é corajoso, que é destemido, que é arrojado, que ele enxerga mercado, que ele inova, que ele traz alternativas para novos mercados, e isso faz com que a gente possa, sim, gerar mais empregos, gerar mais renda. Só que depende realmente do empreendedor, né? Se a gente for depender do poder público, nós levamos um tempo muito longo para isso, né? O risco sempre vai existir, né? Seja para um empresariado pequeno, médio ou grande, ele vai existir. O que deve se fazer é um bom planejamento, calcular os seus riscos, mas não deixar de atuar no mercado para que a gente consiga alavancar novas gerações de empregos aí. E a questão até dos free shops, a gente viu que a CIF esteve bastante envolvida aí nas discussões, né, junto com as demais entidades. A gente observa também que até o momento, né, aquilo que se imaginava que poderia acontecer de muitos empreendimentos, free shops aqui em Foz do Iguaçu, ainda não vem acontecendo. A gente tem conhecimento aí de dois, né, empreendimentos que podem se instalar aqui na cidade. Como é que vocês vêm acompanhando também toda essa questão aí desse novo modelo de lojas? As lojas francas, né, elas têm uma legislação própria, onde sofreram algumas modificações, e isso dá uma instabilidade para os investidores, né? Então, enquanto essa lei não estiver totalmente estabilizada, né, a gente percebe que aquelas pessoas que tinham ânsia de investimento, e são investimentos grandes, não são investimentos pequenos, né, eles realmente tomam muita cautela. Nós temos a sinalização desses dois investimentos de lojas francas, um sinalizado que já está acontecendo no centro da cidade, e outro próximo à região do aeroporto. São dois grandes investimentos colocados aqui na cidade e que vão ser assim a margem de informação para os próximos investidores, né? Eu não tenho dúvida que será um sucesso, que isso vai prosperar e que serão montadas mais lojas francas aí. Estou conversando aqui com o Faisal Ismail, ele que é presidente da Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu, que está celebrando a marca de 1.500 associados e tem a meta, como você disse, de chegar a 2.000. Quem está nos ouvindo agora tem interesse em fazer parte da associação, conhecer planos, enfim, porque há, né, tanto planos para empresas de grande porte como para profissionais autônomos, isso, microempreendedores, enfim, como é que pode fazer para ter contato? Acho que ele é muito simples, você entrar no Instagram, no Facebook da CIF, você tem ali o contato direto para o WhatsApp, você pode conversar com os nossos atendentes ali na parte comercial, eles estarão visitando você, levando o portfólio, te mandando material, né, para que você consiga fazer uma análise prévia. Eu tenho certeza que aquilo que você está buscando para o seu negócio, nós vamos conseguir lhe atender. E as nossas capacitações com os núcleos também, que são formados dentro da CIF, nós temos hoje 14 núcleos em setores diferentes, seja da metalurgia, seja de imobiliário, seja de imóveis, seja da parte da tecnologia. Você pode se inserir num núcleo e fazer essa evolução de conhecimento na sua área. Faisal Ismael, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado a vocês.